Sabe aqueles dias em que você morre de saudade e já nem sabe se quer esquecer? Nesse dia relampejava lá fora e chovia forte bem aqui dentro de mim quando o telefone tocou. Era ele. Oi, amor. Sei que você pensa, já não faz nenhum sentido te chamar de amor. Me perdoa, eu não consigo evitar, amor. A minha mão discou teu número, foi sem querer. Se acabou, diz pra mim o que é que eu faço pra acabar com a dor. Eu já rasguei o seu retrato, mas não se rasgou. Eu trago na minha memória mil imagens de nós dois. Versos que escrevemos de uma história de amor sem fim. Você virou a página e se esqueceu de consultar a mim. Quer saber? Quer saber? Será que foi Deus mesmo quem te deu coragem para me entender? Quer saber? Eu acho que foi mero acaso. Você disse que foi sem querer. Quer saber? Nossa história fosse nada, eu não iria te atender. Quer saber? Desliga o telefone, vem aqui na porta agora pra eu te ver. Só quem já enlouqueceu de saudade sabe o que é não saber distinguir entre o estrondo dos trovões e as batidas frenéticas do próprio coração. Eu corri pra abrir a porta e naquele momento eu já sabia o que ia fazer. Oi, amor. Sei que você pensa, já não faz nenhum sentido eu te chamar de amor. Me perdoa, eu não consigo evitar, amor. Eu tava tão acostumado a passar por aqui. Vou te ver. Você tá bonita e essa blusinha fui eu quem te deu. Eu tô querendo ler aqueles livros, você se esqueceu. A minha mãe mandou mil beijos de saudade. Sinceramente, muita coisa tua eu não tô nem a fim de devolver. Tantos presentes, momentos lindos. Aquela briga você se lembra. Nada é só meu, nada é só teu. É tesouro nosso. Depois de tudo isso, você diz que é capaz de se esquecer. Quer saber? Quer saber? Sei que é mesmo uma loucura, mas que tal uma proposta? Quer saber? Se não houvesse esperança, você não teria pé.